224, portão 3, autorizado, chame táxi. Fala, táxi, 224. Alô, Rio 5972, no posição 7, no pátio de carga, para o posicionamento. Autorizado, Rio 5972, chame táxi. Chama para táxi, 5972. Torre Salvador, o azul 5001, pronto no ponto de espera da 18. Da 10-5001 autorizado, a Lema 10-0. Seja autorizado, a Lema manter a pista no 0, azul 5001. Solo Salvador, azul 4959, 43, pronto para pushback, acionamento. Azul 4959, coordena com o solo, se não for interferir com o Boeing 767 da Rio, que está iniciando na posição 7, em coordenação com a equipe do solo, sem interferir, está autorizado no pátio 3, chame táxi azul 4959. Gente, iniciando o pushback, não vai interferir com a aeronave da Rio, 4959. Esquerda, e... chamo controle 199 decimal 8. Correio, faixa esquerda, controle 199 decimal 8, grato. Boa noite, azul 2774. Porto Seguro, Serra Brava, Copa Sierra, autorizado nível 180. Via Golf 677, até Raíra, Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após direto, Porto Seguro. Decola da pistão no zero, após decolagem curva à direita na subida Coral. Aciona transponder 0274, controle Salvador, 119 decimal 8. Gente, está autorizado o posto seguro, nível 180, decolando da pistão no zero, primeira curva à direita na saída Coral, via Golf 677, após direto Raíra. 0274 no transponder, controle 1198, azul 2774. Correto, azul 2774, no pátio 3, chame pronto, pushback e acionamento. Chama pronto, puxa acionamento, azul 2774. Torre Salvador, boa noite, voo 1723, a milimetro em café. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso 723. 723. 24 para o táxi com 126 a bordo, autonomia de 2 horas e 5, alternando Salvador. Direita Índia Alfa, ponto espera, pistão 0, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 8, tem um bom voo, boa noite, Oceaner 6224. É, 6224, direita Índia Alfa, no ponto espera, chama 1895, 6224, boa noite. Puxa, estará para o geral na neta, né? Federal 9973, stand by to push and start. Stand by more 3 minutes. Stand by, no, no. Azul 5001, decola os 2000, controle 120, correção 119, decimal 8. 08, boa noite. 1723, vento 1,60 graus 89, ele me pôs o pistão 0. Para o táxi, o azul 495964 a bordo, autonomia 2 horas e 50, alternando Salvador. Seguindo o Boeing 767 da Rio, após parte principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 8, tem um bom voo, boa noite, azul 4959. Ajustado 10 no 8, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto espera 10, 118, 95, azul 2, 4959. Solo Rio 5972 com 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Guarulhos para táxi. 5972, pátio principal, segunda direita, Índia e Alfa. Ponto espera dono 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8. Tenha um bom voo e boa noite, Rio 5972. Pátio Índia e Alfa, ponto espera da 10, quando pronto, torre 1895, 10 no 8, no ajuste, obrigado, muito bom trabalho, 5972. Salvador, Xanar 6224, ponto espera, pronto, desalvo, certo, na curta. 9973, clear to push and start, comrade text. Direita 211, no solo da 7DC. Bono 723. Boa noite, Bono 723, taxi via Alfa. Reportamento da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, reporta da Juliette. O Xanar 6224, autorizado decolar pista no 0, vento 1,60 graus, 8 nós. Iniciando 6224. Só Rio, Salvador, boa noite, é o Rio 5972, pista no 0, pronto. Rio 5972, observa a corrida da aeronave do Xanar. Agora iniciando, cabeceira 10 ali, mantém a ponte. Gente, após a corrida da aeronave da Oceania Lima, tem 1-0, 5-9-3. Salvador, boa noite, Azul 4959, no ponto de espera da 10, pronto. Sim, a gente mantém a posição. Mantendo posição, 4959. Canal 6224, decolagem 29, informa o tráfego, posição 10 horas, 4 milhas. Está ingressando terra do vento no 1500 pés, não interfere no seu voo com curva após 2000. Chama o controle 19-8. Ô, 6224, gente, chama agora o controle 19-8, boa noite. Morreu? Afirmativo. Disco 974, aprovado. Guarulhos, nível 340, via Perzulu, 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após direto conforme a rota do plano de voo. Colada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5171, controle Salvador 119, decimal 8. Afirmativo, para Guarulhos 340, uniforme Zulu 10, direto Taubaté, depois Taubaté direto plano de voo. Decola pista 10, curva direita para Dael Leda, ótima, 5171, 119.8. Correto, Rio 5974, pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará pronto para puxa, acionamento. Bono 723, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, bono 723. Azul 2774, puxa, acionamento. Coordena com a equipe do solo, Azul 2774, após a liberação a cauda do Boeing 737-400 da Sideral, após o tráfego em coordenação, está autorizado, chame táxi. Sim, após a passagem do 737 da Sideral retaguarda, está autorizado, Azul 2774. 9973 for taxi, we have a 2-1-1, 3 hours, and of an HD will be Galeão. mantenha presente proa e vai curvar à esquerda quando interceptar a final do Euro 7, ok? Reposta na final. Reposta na final, 9 horas com esse pirata. Corre o Rio 5972, fica uma curva aqui de 20 graus para a direita, tem uma formação significativa bem no eixo da pista aí, decolagem. Gente, não há tráfego no setor, chama o controle 208, correção 199.8 informando o desvio, sua decolagem foi aos 33. Partiu 33, sim. Tem um cibrezinho bem a 3 vias da cabeceira da pista, tá? Aqui, vou informar o tráfego. Nove, mantém um ponto de espera, fica atento à formação reportada pelo Rio na decolagem, setor de decolagem 3 milhas. Ciente, o azul 4954 está mantendo posição, muito obrigado. Whisky, curva à esquerda para a final da 1-7, aguarda autorização de pouso. Curva à esquerda, final da 1-7, aguarda a autorização para pouso no 9 abraço, Whisky. Salvador, autoriza o 4959 LA e manter? Agora autorizado, LA e manter, 4959. Autorizado, 4959. Total é 099. Sierra 993, maintain holding short runway. Maintain holding short runway, 1090. Uno 170, solo aos 36, direito 121 no solo. 301, uma boa noite. Eu acho que isso é autorizado o pouso, pistão 7, vem um turno 60, graus 89. Autorizado o pouso 97, 9 graus 3, grato. 30, alternando vitória. Delegado táxi, azul 2774, pátio 3, pátio principal, segunda direita após via Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 18, tenha um bom voo e boa noite, azul 2774. Seguinte resultado 10, 18, autorizado via pátio Índia Alfa, ponto espera 10, torre 195, azul 2774, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, é o voo 1170, Litrano. Prontibol no 170, táxi via Alfa, após Juliette, portão 1-1, portão 11. Alfa Juliette para 1-1, voo no 170. Rio 5974, para pushback acionar reatores. Rio 5974, forma TR. Está passando agora a cauda. Após o tráfego em coordenação no pátio 3, está autorizado, chame táxi, Rio 5974. Tomará táxi 5974, coordenando. 4959, decola os 37, controle 1, 9 decimal 8. 19-8, azul 4959, obrigado, boa noite. November Oscar Whisky, no solo aos 38, autorizado táxi de retorno até seu pátio, estacionar a frequência livre. Autorizado o táxi até o pátio, bom trabalho. Clear for takeoff, the wind is 16 degrees 8 knots. Azul 2774, pronto. Azul 2774, autorizado. Boa noite, Gol 1868, na final, trem embaixo travado, avistando. 1868, o vento 1,60 graus, 8 nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, Gol 1868. 1974 para o táxi. 4 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia e alterna galeão. Sideral 999 airborne at 41, call now 1198. 1198, Sideral 9798. Boa noite, obrigado. 2774, autorizado alinhar e manter 10. Alinhar 10, ajuda 2774. Uno 868, solo os 45, direito 21, 1 no solo. 21, 868. Solo 868, vibrando, boa noite. 868, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, posição 1, 868. 74, de decolagem, vento 160 graus, 89. Tiro de colagem, 10, 27, 74. Autorizado, viu, 5974, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 2774, decola os 45. Chamo controle 1 no 9 decimal 8. 198, boa noite, bom trabalho. 5974 livre decolar, 160 graus, 8 lanches. Livre decolagem, 5974 decola aos 50, controle 1-19 decimal 8. 19-8, uma boa noite. Torre Salvador, Passarela 2224. Passarela 2224, avistado sinal, livre pouso, pistão zero, vento 1-60 graus, 8 lances. Livre pouso, sinal 1-0, Passarela 2224. Salido 2224, solo 55, direito 211 no solo. Direita, chama 211 no solo, passarela. Salve Salvador, passarelo 2224, pousou livro. Passarelo 224, Alfa Juliette, remota 12, pátio principal. Saiu Juliette, pátio 12, nossa posição é remota, passarelo. 3600, autorizado pouso, visto no zero. Vento 160 graus, 62 anéis. Livre pouso, pistão no zero. Pode confirmar se a pista está molhada? Negativo, pista seca. Solo 00, direito 211 no solo. Direita 211, 3600. Salvador, muito boa noite, TAM 3600 livrando. Porta 3600 Alfa, Juliette, portão 03. Via Alfa e Juliette autorizado até o 03, TAM 3600. Vai Salvador, mais Corais, azul, 4107. 4107, o vento 150 graus, 8 mais autorizado o pouso, pistão 0. Livre pouso, azul, 4107. 07, solo 06, 121 no chão. 211. Salvador, muito boa noite, Azul 407. Azul 407, Alfa, Kilo, Pátio 3, entrevista 04, Romeu do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, qual a posição? 04, Romeu. 04, Romeu, obrigado, bom dia. Solo 10, direita 121 no solo. Direita 098, lembrando? 098, autorizado, Alfa, Juliette, posição 08, 71. Alfa Juliette pro 08, bom, 098. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6212, Full ILS. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 109. Livre pouso 1,0, Oceania 6212. Tem o November Lost Creek que poderia confirmar o pátio que se encontra do Tigre Cola? É, distante cópia. Então, o Wix poderia confirmar intenções? É, autorizado Salvador, meu pé, já falou no inglês, pela direita, no corredor Xé, controle 1198, e a senhora 0135. Salvador, boa noite, Ocean 62, ano 2, livrou na Fox. Aciona 0135, confirma pessoas a bordo. Espera, quer falar de intacto, chame torre 1895, ajuste no 018. Salve Salvador, boa noite, Ocean 62, ano 2 na Alfa. É, 63, ano 2, está autorizado Alfa, Juliette, posição 07, bate 1. Alfa e Juliette para posição 7, bate 1, Ocean 62, ano 2. Autorizado, senhor Tati, Luiz. Boa noite, passarelo 2218, informação Alfa. Estou autorizado, secretária Conquista, nível 180. Recola pitono 0, curva direita. Saída árvore Alefa, após óculo e após direto Conquista, conforme a rota do plano de voo. Fortaleza Salvador opera 119, decimal 8 e aciona 0274. Cuidado, Vitória da Conquista 180, conforme decola 10, no perfil da árvore, pressão elétrica, após voo Opiló e Vitor Charlie Oscar. 198 ao controle, aciona 0274. Saiu 262, ótima, pronto, pushback, acionamento. Camará, pushback, acionamento 2228. Com a alfa, autorização Aracaju. Com 1868, autorizado Aracaju, nível 230. Decola pressionando 0, curva esquerda, saída Pucacaju, via Golf 677. controle Salvador, opera 119.8, aciona 5403. Autorizado 230, na Cajura, código 0, com a esquerda, Pucaracaju, Louco 677, 198, controle 5403, transponde. 868. Bom, no 868, cotidiamento correto, chão pronto, pushback, funcionamento. Maná, obrigado. Autorizado, taxa para ingresso no Sérgio Esquim.